se quer me bater, será pra mim um prazer ajoelhar-me no chão, pedindo perdão de um mal que eu não fiz. De você só quero isto, que você saiba que existo. E o mal, se vem de você, me fará feliz. Xingue, maltrate, eu sou sua. Pode jogar-me na rua. E coitadinho daquele que se intrometeu. Eu, pobre ser, o repito, você é meu infinito. Haja o que houver, cantarei parabéns a você. Bata, se quer me bater, será pra mim um prazer ajoelhar-me no chão, pedindo perdão de um mal que eu não fiz. De você só quero isto, que você saiba que existo. E o mal, se vem de você, me fará feliz. Xingue, maltrate, eu sou sua. Pode jogar-me na rua. E coitadinho daquele que se intrometeu. Eu, pobre ser, o repito, você é meu infinito. Haja o que houver, cantarei parabéns a você. Eu, pobre ser, o repito, você é meu infinito. Haja o que houver, cantarei parabéns a você.